Pessoal, em primeiro lugar, eu não vou editar muito esse vídeo não, já tô aqui. E o mais importante, pessoal, é saber que o Boachil não tem mais jeito, pessoal. Muito dessa gente de direita não entende que eles não têm... Vou abaixar o som. Não tem a mesma cabeça que o resto do Brasil, né? Eles esquecem que para eleger qualquer cara aí de direita, vamos supor, tem que lembrar que ele não vai ganhar, porque tem mulher, tem voto de mulher, perifenta, nordestina, vamos ver, LGTV. Tu acha que uma mulher nordestina vai votar nesse branquelo engomadinho aí, pessoal? Às vezes a direita brasileira acha que ele tá nos Estados Unidos, em Delaware, em como é que é? No Kansas. Tem vários tipos de pessoas no Brasil, cara. O voto hoje em dia, ainda mais no Boachil aí, é identitário, né? A gente viu na eleição do Lula passado, né? Mulher votando no Lula e feministas falando que a mulher tem que votar na esquerda e realmente votou, 60% delas, né? Então o Boachil tá muito dividido, cara. Não adianta você candidatar um, fazer outro candidatar, porque não vai adiantar nada. Eu já vi isso, pessoal, em 2014. Eu vi isso também, pessoal. Quem se lembra de 2014, que teve a eleição do Aécio e da Dilma? Que vocês viram aquela mulher falando num vídeo viral, se não me engano, que se o Aécio ganhasse, ela ia ter que trabalhar. Ou seja, ela não ia ganhar dinheiro do Bolsa Família e tal. Elas pensam assim, as mulheres... E eu vou falar um negócio, pessoal. Elas estão certas, elas estão defendendo o lado delas, né? Sendo pragmático, elas estão certas, né? O homem que não tem essa consciência de gênero, né? Ele deveria ter mais, né? Os homens devem votar em quem defende o interesse dos homens, né? A mulher nordestina, ela não vai votar num cara de direita. Esquece. A solução pro Brasil, pessoal, não é a candidata. É você desinvestir, como eu já falei. Vou baixar um pouco. É você desinvestir. Porque senão, cara... Tu vai ficar... É como aquele Renato 38, se não me engano, fala. Você paga IPTU e IPVA, tu tá financiando esse Boachil aí, cara. A única maneira de mudar alguma coisa é ter uma reviravolta, né? Eu não digo, não defendo ditadura, né? E não é porque eu tenho medo não, cara. Porque realmente eu acho ditadura uma coisa idiota, né? Se a gente reclama de um poder estabelecido aí contra a gente, como é que a gente vai defender ditadura? Quem me garante que ditadura vai defender meus interesses? Então, assim... A única coisa que muda é a consciência, cara. Toda vez que chegar um conservacorno com um salvador da pátria, tem que falar, meu amigo, e os votos das mulheres nordestinas, dos LGTVs, do Mano Brown, dos Mano Brown, se é que você me entende? Como é que vai? Você acha que eles vão votar nesse engomadinho de direita que tu tá achando aí, que vai ser a solução do Boachil? Tem que acordar pra vida, pessoal. Tem que fazer esses conservacornos acordarem pra vida, cara. Qual é a solução para isso? Você tem um voto consciente, né? Você não votar em quem não defende seus interesses. A mulher já faz isso, como eu falei. O quê? Vai vir um cara de direito para quê? Para tirar meu Bolsa Família ou não? Não vou votar nele, não. Mulher pensa assim. Homem, não. Homem votou no Bolsonaro, que tirou um monte... Deu um monte de privilégio para mulher, mãe solteira, auxílio. E no final tomou na bunda, né? Como todo conservador. Quando eu saí do Brasil, teve aquela notícia do Zema... Um governador de Minas Gerais que foi para um evento feminino e falou: ah, no Brasil o homem branco, sei lá, classe média é mal visto. Aí os caras conservadores ficaram tudo se masturbando, é isso mesmo, Zema tá certo. Esquecem que o cara tava num evento feminista. Quer dizer, mais um bravateiro, seria que nem um Bolsonaro. Ia ser eleito nesse discurso. No segundo mês ia aprovar um monte de lei beneficiando colher e fordendo homem. Aquele Tarcísio também já aprovou também leis para colher, para mano, né? Botou um dia de consciência, mano, lá em São Paulo. Quer dizer, acorda para a vida, pessoal. Ou você desinveste desse sistema ou não tem solução não, cara. É só conservador, boomer que ferra tudo, né, cara? Tu vê que os únicos caras que são de direita e estão, entre aspas, né, botando os lugares num rumo certo é o Milei, né, na Argentina, né? Que já eu acho que é um mês que a inflação tá caindo. E o Bukele, sei lá, tem heranças muçulmanas. Então o cara tem muito mais herança, que eu digo genética, tem muito mais culhões, né, do que todos os conservacornos da América do Sul. Por isso que ele tá tomando as atitudes que ele tá tomando. Se não tiver isso, não tem não, pessoal. Homem conservador, boomer, mais de 60 anos, não é a solução. Casadinho também não. Com filhos também não. Esse Tarcísio aí, que é a suposta solução da direita, o cara já falou uma frase famosa, né? Que é: dinheiro não tem carimbo, né? Ou seja, é uma mentalidade, agora que eu tô falando, tô fora do Brasil, eu posso falar mais claro. É uma mentalidade corrupta, né? O cara não se importa de onde vem o dinheiro. Então um cara que fala isso, o dinheiro vale tudo, vale mais que qualquer coisa, é um cara que o quê? Se ele tivesse uma filha, né, de pepeca rosa, e um jogador falasse que queria comer a filha dele, se desse uns 20 mil reais, ele deixava o jogador comer a filha dele, de pepeca rosa, um Hendrick da vida. Já imaginou? Por quê? Dinheiro não tem carimbo, não é? Não é isso? Não é isso? Então, assim, esses conservadores, o cara que adora dinheiro, ele não pode ser considerado um homem de verdade, cara. Essa frase do Tarcísio aí diz muito sobre ele, cara. Diz muito sobre a direita, né? Ou é conservador boomer, né? Mais de 60 anos. Ou é um cara que só liga pra grana, né? Dinheiro não tem carimbo. Se chegar um jogador, um traficante, querer comer a filha dele, dar um dinheiro, ele deixa. Eu, quando tava no Rio de Janeiro, pessoal, eu morava num condomínio de um bom padrão, né? E tinha uma loirinha que tinha um pai, né? E tinha um jogador de futebol que comia ela. O pai dava tchau, o jogador de futebol parava com o carrão. Entendeu? O jogador do Botafogo, do... tá entendendo? Por quê? O cara dava uma mesada pra família dela, da mãe dele, da mulher dele. Então assim, o cara tá nem aí. Essa é a direita. Esses são os conservacornos, né? Conserva boomer, né? Cara com mais de 60 anos. É, eles têm essa mentalidade. Dinheiro não tem carimbo. Defendem modernidade, né? A gente vê, por exemplo, o Nando Moura, que falou recentemente que os Red Pill MGTOW, tal a gente, né? Nós éramos revolucionários, marxistas. E ele tá certo. Porque conservador na cabeça desse Nando Moura é ele. É um cara que, por exemplo, já defendeu Israel, né? No sentido de, ah, Israel é bom porque lá as mulheres têm privilégios, lá a mulher pode fazer o que ela quiser, pode separar do marido, tem parada da televisão LGTV. Quer dizer, olha a mentalidade do conservador. Nando Moura defendendo isso. Nesse mundo aí desses conservadores, Tarcísio, Nando Moura, Bolsonaro, você não é isso, eu não sou isso, eu sou revolucionário mesmo, cara. Porque se é pra ficar defendendo sacanagem de mulher contra homem, os caras são conservadores, eles conservam até... Tem aquela frase famosa, né, do meio masculino, né? O conservador hoje em dia conserva até o chifre que ele toma da mulher. Ele conserva o direito da mulher de dar um chifre nele. Não é à toa que eu falei isso, né? O único cara que tem capacidade de fazer revoluções aqui na América Latina é um cara com origens muçulmanas, né? Que é aquele Bukele, sei lá, já sei lá como é que falam no cara. Então eu falo isso pra vocês, pessoal. Não acredito nesse conservacorno, não. Nas mulheres dele, né? Porque a partir do momento que o cara é uma mulher, tem mulher, o cara é um conservador bosta, né? E tu vê, por exemplo, aquela Michelle Bolsonaro que saiu do Brasil, né? Ela saiu de um dia pra noite, ela foi no aeroporto comprar passagem. Quem vai no aeroporto comprar passagem, meu amigo? É porque tá fugindo, né? A mulher deve ter tido uma informação privilegiada, né? Pra fugir, antes do marido, antes de todo mundo. Quer dizer, o sistema é tão, protege tanto mulher, que eles protegem mulher de direita, mulher de esquerda, né? Não defenda esse sistema, não. Você pode realmente ser revolucionário, né? Porque é melhor você ser revolucionário, como a porra do Nando Moura disse, do que defender conservadorismo, defender putaria de mulher, que nem eles fazem. Já é bom porque a mulher pode fazer o que quiser. Tá entendendo? É isso que o Nando Moura fala. Então, assim, pessoal, por exemplo, tu vê que os conservadores que botaram muita mulher na política, né? É ou não é? Aquelas ex-puta, aquelas ex-fêmeas, aquela Carla Zambelli, que era do movimento feminista, né? Tem foto dela. Sarah Winter, né? Que era feminista de carteirinha. Aquela Ana Campagnolo, que separou os 21 anos pra ir pra putaria, fumava maconha. Não tem nada contra a pessoa, mas... Porque fuma maconha, mas é engraçado, né? A pessoa se diz conservadora só depois dos 30 anos. Nunca pergunte a um conservador por que a mulher só se diz conservadora depois dos 30, né? Ele não entende. Antes ela tava na putaria, né? Quando viu que não tinha homem pra ela, elas decidem se auto-intitular conservadoras. E tem trouxa que cai, pessoal. Geralmente são os conservadores, né? Então você entende isso que eu tô falando, pessoal. Conservador é lixo, é inimigo também, igual a qualquer outro. Um dos motivos de eu estar saindo do Brasil nesse exato momento é por causa deles, cara. Eles que fuderam mais. Quando a gente vê essas quantidades de leis aí que o Bolsonaro aprovou, pra mulher, essas coisas, quem foi que aprovou? Conservador, Bolsonaro, claro. Violência psicológica. Auxílio mãe solteira. Quem que apoiou isso? Foi a Dilma? Não, porra, foi o Bolsonaro. Mais Estado, mais auxílio, mais assistencialismo, cara. Quem fez isso foi o Bolsonaro. E aí você quer que eu seja conservador? Ah, acorda pra vida, pessoal. Conservador também faz parte dessa engrenagem. Nando Moura, todas essas porra aí. E o bom do Nando Moura é que ele assumiu, né? Como eu falei num vídeo recente, que vocês podem até procurar. Ele assumiu isso. E ele defende Israel porque Israel tem mais direito pra mulher do que no Oriente Médio. Tem direito pra LGTB. Esse é o conservadorismo, né? Se tu pegasse um cara conservador como o Nando Moura, entre aspas, conservador, ele botasse ele nos anos 80, ele seria liberal esquerdista. Defende separação, defende LGTB. Isso seria esquerdista nos anos 80. Então, assim, conservadorismo no Brasil, cara, Deus que te livre, cara. Não ande com essas porra, não, que são tudo corno manso, cara. Então eu falo isso, pessoal, não acredite conservadores em direita, porque eles são tão retardados quanto eles aprovam leis pra ferrar você, como provaram no governo do Bolsonaro. E é isso aí, pessoal, valeu e até o próximo vídeo, valeu.